macumba. É por isso que tem muita guerra por aí, né, Ricaia? Brasil foi quem lançou o shot, mas Cuba também quer lançar. Vai, vai, vai, ho, ho. Dança assim, ó. Vai assim pra você. Brasil foi quem lançou o shot, Cuba também quer lançar. Lança, tu balança, eu quero ver tu balançar. Lança, tu balança, eu quero ver tu balançar. Lança, tu balança, eu quero ver tu balançar. Lança, tu balança, eu quero ver tu balançar. Mas quando chegar o dia, Cuba vai festejar. Eu também vou estar no meio, só pra ver tu balançar. Eu também vou estar no meio, só pra ver tu balançar. Lança, tu balança, eu quero ver tu balançar. Lança, tu balança, eu quero ver tu balançar. E agora eu vou convidar pra cantar com a gente o nosso amigo Amauri Júnior, o fera do bailão. Chega mais, garoto. Simbó. Vai. Alô, Spirit Boys. Abraço do Amauri Júnior. O nosso povo agora está feliz, pula e dança pedindo bis. O nosso povo agora está feliz, pula e dança pedindo bis. É dois pra lá, é dois pra cá, eu quero ver Cuba balançar. É dois pra lá, é dois pra cá, eu quero ver Cuba balançar. Lança, Cuba lança, eu quero ver Cuba balançar. Lança, Cuba lança, eu quero ver Cuba balançar. Lança, Cuba lança, eu quero ver Cuba balançar. Lança, Cuba lança, eu quero ver Cuba balançar. Aê!